se Jesus não morresse lá na cruz, minha vida teria outro fim. Eu vivia na certeza das incertezas, sem nenhum motivo e era tão ruim. Desejei muitas vezes não ser, desisti muitas vezes de viver. Um dia meu Jesus me deu a mão, ele me deu forças pra vencer. Mas se tua vida não tem nenhum valor, é porque não conheces meu Senhor. Ele é a razão da própria vida, salvação é o bom pastor. E onde ele te chama, vinde a mim, leve a ele teu fardo, teu querer. Pois dura coisa é para o homem conquistar o mundo inteiro e ver a vida sem prazer. Só Jesus pra encontrar seu coração e transformar seu coração. Eu sou testemunha, sim, muito ele fez por mim. Só Jesus pra encontrar seu coração e transformar seu coração. Eu sou testemunha, sim, muito ele fez por mim. Desejei muitas vezes não ser, desisti muitas vezes de viver. Um dia meu Jesus me deu a mão, graças a Deus, ele me deu forças pra vencer. E hoje ele te chama, vinde a mim, leve a ele teu fardo, teu querer. Pois uma coisa é para o homem conquistar o mundo inteiro e ver a vida sem prazer. Só Jesus pra encontrar seu coração e transformar seu coração. Eu sou testemunha, sim, muito ele fez por mim. Só Jesus pra encontrar seu coração e transformar seu coração. Eu sou testemunha, sim, muito ele fez por mim. Só Jesus pra encontrar seu coração e transformar seu coração. Eu sou testemunha, testemunha, sim, muito ele fez por mim. Só Jesus pra encontrar seu coração e transformar seu coração. Seu coração. Eu sou testemunha, sim, muito ele